O amor surge como a força capaz de me curar e transformar. É o farol que nos guia em direção à luz, mostrando-nos o caminho para a felicidade. Suave que embala nossos corações, nos envolve com suas harmonias perfeitas e nos faz dançar na cadência do amor. O amor é a luz que ilumina o nosso caminho, é a chama que nos aquece nas noites frias. Ele nos dá asas pra voar e alcançar a felicidade. É a maior força que existe, o alimento da alma. Com suas harmonias perfeitas e nos faz dançar na cadência do amor. O amor é a luz que ilumina o nosso caminho, é a chama que nos aquece nas noites frias. Ele nos dá asas pra voar e alcançar a felicidade. É a maior força que existe, o alimento da alma.